Fidel. Até cobranos. A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer. Se eu te pegar, novinha, vou botar cá em você. A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer. Se eu te pegar, novinha, vou botar cá em você. Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha, Fidel. Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha, Fidel. Oi, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha, baby. Oi, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha. Solo, Fidel. Até cubanos, baby. Berreto de Cuba. Sucesso. E pouco dos paredões. Assim, Fidel. A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer. Se eu te pegar, novinha, vou dar taca em você. A novinha tá rebelde demais, não quer me obedecer. Se eu te pegar, novinha, eu vou dar taca em você. Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, assim ó. Oi, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Oi, taca, taca, tacadinha, taca, taca na novinha. Taca, taca, tacadinha. Sola, Fidel. Até Cubanos, baby. Baia Mix Produções. Pipoco, boneco.